O Delta por localidade cabeceiro no 7, vento 110 graus 8 nós. Gente, está baixado, travado o Delta. Tá 319, na decola 52, time controle no 208. 208, boa tarde. 2704, fui LS visual. Costera 2704, complete aproximação, torre 118, decimal 95. 895, 2704. Controle Salvador, boa tarde, 3191, decolou na sua escuta. Tá 3191, contato radar, sua para nível de voo 340, após 2000 pés, está autorizado direto Leda. Direto Leda. Subindo para 340, tá 3191, muito grato. Chegou 956.0 da 10, pronto. Ok. Leia, mantém ponto de carga. Ah, mantém ponto de carga, 10, 956, fica bem. O radar está encerrado, mantenha o 070 e chame a Aracaju na frequência 120 decimal 3. 53, libera no próximo à direita. T04 Laxé Travado de Fábrica, pistão 10, pouso autorizado, vento 120 graus, 10 horas. 2704, ali do pouso. Pátio Militar ou autoridade? Para o Pátio Militar, o 2704, informa 36. Encontrou a decola de meio ano, separado, o 1956, se puder agilizar. Não, que o tráfego já passou o marcador de cena, apesar de ser um Carla, mas inicialmente mantém o ponto de carro. Após a passagem era na página, né, Mateu, boa noite, você também? Assim, após o tráfego na curtíssima, o cara vai na Força Aérea ali, mantém. Após a passagem era na final ali, mantém, não, não, zero, né? Salvador, voo no 790, pushback, acionamento, posição no zero. Autorizado, voo no 790, chama táxi. Autorizado. Se livre. 2704, está livre no hotel. Volo 556, livre decolagem em cabeceira 1-0, vento no 40 graus, 8-9. Vento decolagem 1-0, 1-0. Confira o tráfego chamado, foi azul? Cana 3895, pushback, acionamento. Cana 3895, portão 3, autorizado, chama táxi. Tem que chamar para o táxi, 3895. Miguel, você tá com o Taú? 51, alterna 1-3395. 251-3395, tem uma boa tarde. Igualmente, bom voo. Obrigado. Cinco cinco meia decolado ao cinco nove, chame agora o controle no 208. 208, bom dia. Salvador, bom dia, voo no 556. Voo no 556, contato radar, voo para nível 360 na saída da El Leda Motiva. Da El Leda Motiva, 360, voo no 556. Salvadoras 4463, bom dia. Por gentileza, o 180 para Ilhéus. Azul 4463, autorizado Ilhéus, 180, Golf 677. Recola da pista 10, primeira curva à direita. Saída da El, Coral, controle 1208, transponder 5174. Ficou para Ilhéus 180, Golf 677, recola para 10, para direita da El, Coral. Decimal 8, controle 5174, transponder 4463. Confirma o controle? 208. Táxi 4463, correto, chama push back acionamento. Chama. Para o táxi, gol 1790, 71 a bordo, 3:40, Marcelo. Bola 790, táxi autorizado, parte 1 no Índia, ponto de espera da 10, 1895, ajuste 10 no 3, prossegue como número 2, seguindo a aeronave da TAM, puxando no 03. Pátio 1, Inca, 295, quando pronto, segue o tempo. Voo na 790, livre táxi. Na Lima, mantém posição, chame Sol em 121, decimal 9. Tráfego Oxané 6213. Oxané 6213, informação em curso é Quebec. Aguarde um minuto, foi cópia. Afirmativo, eu tenho a CDEC na circuita da Leão. 6213, prepara a saída da El Leda Motiva, Mike Oscar Tango Vitoral. Ok, da El Leda Motiva. Para o táxi da 3895, 155 a bordo, 4 horas, se alterna a Leão. 155 a bordo, confirmando? Afirma. Cliente, fax via Índia, ponto de espera, 2 em 1 no 8, decimal 95, altímetro 10, 13, um bom voo. Cliente, fax via Índia, 10, 93, 3295. O 790, siga a aeronave à frente como número 2 no ponto de espera, chame a torre em 1 no 8, decimal 95, altímetro 10, no 13. E 13, 8-0, 7-0. 6213, pronto, copy. Prossiga. Zona 3 autorizado Galeão, nível 360, decola da piscina 0 com primeira curva à direita na saída da Eoleta Motiva, Mike Oscar Tango Vitoral. Aerovia Upper Zulu 10 após o SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena e de acordo com rota prevista no plano de voo. Transponder é 5172, o controle em 120, decimal 8. 360 para o Galeão, com decola da 10 com curva direita, da El Leda Motiva. Aerovia Pesolu 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, após conforme o plano. O transponder 5172, controle de saída 1298. Estacionamento 213, protegimento correto, reporte pronto para o pushback estacionamento. 6213, remota é posição 5. Estimação, está 3216. Direita, monitor, obrigado, 3216. Tente Alfa Tango Tango, prossiga táxi via pátio 1 até o pátio 3, reporte quando no pátio 3. Salvador, é o gol no 864, para autorização Maceió, ciente da informação Quilo, Quebec. Alô, 864, informação Quebec, confere. Pronto, cópia? Pronto. Alô, 864, autorizado Maceió, nível 370, decola da pista no 0 com a primeira curva à direita. Na saída Pulca, transição Caju. Responder 5404, controle 120, decimal 8. Aerovia UFES, UISC 58. 351-3395, obrigado, bom final de semana. Também. Autorizado 370, Operuísque 58, decola da pista 10 com curva direita, Puca, Caju, 5404 transponder e controle 208. Voo 1864. Voo 1864, protegimento correto, reporte pronto para o pushback estacionamento. Chama. Mike Juliette Romeu, prossiga. Mais um instante, por gentileza. Solo 4207, está no portão 1 para o cheque de treinamento. Azul 4207, coordenação com a equipe Solo, reporta táxi. Coordenação, reportei para o táxi, 4207. C295, decolada 06, 1208. 208, grátis, bom dia, um bom serviço. Obrigado, você também. L3296. Obrigado. Controle, bom dia, C3295, passa 6200 na sua escuta. C3296, C3895, correção. Contato radar, suba para o nível 340, voo Leda. Voando Leda 340, grátis, 3295. 90 decolagem autorizado no 0, vento 120 grau, 089. 790, decolado 08, 1208, controle. 208, 1790, boa. Controle, o OTAN 3895. Prossiga. Poderia fazer a gentileza tentar coordenar junto a Recife e a gente voar direto pro bridge? Aguarde. A sua escuta, muito grato. Qual é o destino à Vitória da Conquista? 790, bom dia, passa 2000. 790, bom dia, contato radar, botar o nível 370, saída PUCA. 370 na PUCA com 790. Pode voar direto para Aracaju? Oi, Jamo, na 790. Jamo, com 790. São 3296, desça para 3000 pés, QNH1012, livre das restrições em TAP. 6000, 1012, da 3216. 3000 pés, 3296. 3000 pés. 3. São 3895, voe bridge. Voando bridge, muito grato, 3295. 207, tá com 64 a bordo, 353 Campinas. 207, táxi via Índia, ponto de espera torre 1 no noite, decimal 95, altímetro 10, 1-2. Índia, ponto de espera 295, 1012, agora azul. 4207, confirma somente foi o vento? É com 64. Com 64, confirmando? Não, 64. Ciente, 4207, com um voo. Obrigado, seu monstro. Torre Salvador, boa tarde, do 4207, ponto espera 10, ponto telefone. Azul 4207, condições gerais de colar sem parada? Afirmo, sem condições, 4207. Além da cola sem parada, 10, 110 grau, 099. Além da cola sem parada, 4207, azul. Segura azul 4463, na 8, puxa para estacionamento. Azul 4463, em coordenação do equipe de sol, reporta táxi. Prossiga. Frequência livre, autocoordenação 2345, filha de Romero. Boa tarde, continua a aproximação, guarda pista livre. Na escuta, 962. 3216, pode descer até 2000 e completar o ILS. 3216, autorizado 2000 pés, desça com ajuste no 012 e reporte no localizador. Ativo a 1012, apontará estabilizado, 3216. Autorizado, 9062. Rádio 4207, decolada 1013, 1208, controle. 208, obrigado, boa tarde, bom serviço. Obrigada, também. Tratamento. 3895, chame o centro Recife em 125, decimal 1. Muito boa tarde, azul 4207, bravo, passando 1500, nada El. 4207, contato radar, vigilância, sobe e mantém, nível de voo 340. Cumpre o perfil da El. Cumprindo o perfil da El, subirá até o 340-4207. Uma voz tráfego da Gol agora curtíssima da 10, me chama fora do solo, vento 110 graus 089. Na frequência 126, decimal 85. 2685, 790. Boa tarde. Salvador, o 3295 passando 200. Firme? É o TAN 3895, a gente está cruzando 200, chama Recife, 1251? Construído, 1251, bom voo. Desculpa, não tinha copiado antes. É virado, bom dia, uma TV. Vamos lá, Quebec, confere. Aguarde um minuto para cópia, prepara a saída da El, Lesa Motiva. Apenas se escuta, graças pela saída, o Chanel 6224. Salvador, bom 1864, para pushback acionamento no 06. 1864, aguarde para pushback acionamento. Para taxa do 4463, a bordo 98, 30 horas de ganho, Salvador. Confirme somente a autonomia? 3 horas. 23 horas, táxi via site 1 no Índia, ponto de espera torre 1895, altímetro 10, 1 no 2. Fala, gol 864, solicita o operador de Singa. Quente, gol 864, fazendo a Lemos com a Infraero. Fala, bom dia, gol 1962, então. 1962, táxi via Alfa Juliette, mantente da Juliette. Alfa Juliette, mantente da Juliette, 962. Controle Salvador, Guardião, boa tarde, Guardião 22. Salvador, Guardião 22. 3-1-6, chame a torre em 1-1-8, decimal 9-5. 3-2-1-6, vai. Gente, dando a passagem ao Embraer, tá crescendo até o ponto de espera, após a passagem do meio ingresso via Juliette até o Pátio 1, até o Gate 09. No através do 06, seguir a viatura follow até o 09. Gente, após a Embraer, através do 09, segue a follow me. Aliás, através da 06, segue a follow me até o 09. Seguindo para que área? Barra de Jacuí, pessoal. Ok, ciente. Segue a 500 pés, ajuste 1012, reporte na vertical do local para sobrevoo ou para regresso? 1012, reporte lá na vertical do local para sobrevoo ou regresso. Guardião 02. Não, só que o pessoal reporta ataque. Eu posso passar a aeronave da empresa. Faixa de travada. Faixa de travada, 3216. Pior torre. Negativo. Faixa de travada. Gente, continua que o senhor não tem autorização. 5-4 autorizado, Santos Dumont, Rio de Janeiro, 360, é o nível decola da 1-0 com primeira curva direita na saída da El, Leda Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa. Aerovia El fez 1-0 após o desmarque direto Lúvito, direto Barbacena e de acordo com rota prevista no plano de voo. Transponder é 5-4-3, o controle 1-2-0 do Small 8. 4-3, boa tarde. 1-4-4-3, não tem ponto de espera. Motiva. Após intercepta ser Zulu 1-0, vou esmarque, Lúvito, Barbacena e após conforme nota do plano. O transponder é setor 4-3 e o controle 1208, Oxené, 6254. Pela 6254, cotejamento correto e coordenação com a equipe de solo, correção. Reporta para o pushback, acionamento. Reportaremos o 6254. Solo, aviação da Solo Lei não está aqui. Gente, gol 1962, taxi até através do 08, informarei em freiro. É através da 08, também. 1864, tráfego já esperado, pode iniciar o pushback, reporta pro táxi. Chama táxi, boa noite, Almeida. Solo, gol 1167, boa tarde, informação Quebec, portão 11, aprovação para Guarulhos. 1167, boa tarde, informação Quebec, confere, guarde um minuto, sua cópia. Solo, gol 1962, tem condições de prosseguir, se autorizar. Confirme para o sol. O voo 962 tem condições de prosseguir para o norte, é autorizado. Aguarde por gentileza, viatura. Senhora, se autorizar, prossegue, você já está através do 8 aqui, é só indicar para o norte. Gente, no 962, a instrução que recebemos da Infraero é que aguarde a viatura follow-me. Por gentileza, aguarde. Ok. 3216, Sol 20, libera a direita, Sol 1, 219. 219. Sessionamento. 6213, aguarde para o feedback, estacionamento número 2 no setor. Aguardando, 6213. Boa tarde, 3216, livrou. 3216, táxi via Alfa Juliette até o gate 01. Agilizando, por gentileza. Alfa Juliette 01, vai agilizar. Azul 4207, centro Recife, 1251. Obrigado, boa tarde aí, bom serviço. Igualmente, bom louco. Pode descer o 3144, autorizado até 2000 pés, ajustou o dígito 1012, livre LF, acusando o localizador, em função da sua altitude, está autorizado passar ITAP abaixo de 050. Autorizado passar abaixo de 050, autorizado, não entendi, informa aqui? Informa a escuta. 1-1-8-9-5, altímetro 1-0-1-2, táxi via Pati 1 no Índia. Passando o tráfego, Pati 1 no Índia, via posto em 1-1-8-9-5, boa noite, 9-6-4. Somamos que o senhor fez uma CHG, mas ela não chegou aqui pra gente ainda. Aguarde um minuto, por gentileza. Solo. Controle, boa tarde, azul 4463, na Dael, passa 2.500 na sua escuta. 4.500, boa 7463, contato radar, ascensão, nível de voo 180, mantém o perfil da EL. 180 no perfil 4463. É 213, e quando ela só fica pedindo para o repórter táxi. Passará para o táxi, 6213. Salvador, boa tarde ou boa noite, 64. Ponto espera. Boa noite, 64 e boa tarde, a linha decola pista 10, vento 120 graus, 8 nós. Livre, alinhar e decolar, pista 10, boa noite, 64. Alfa Tango Tango na escuta. Salvo na linha 254 pushback na manutenção 4. Linha 254 abaixo para o pushback. Alfa Tango Tango na escuta. Autorizado 2 mil pés, livre LF, cruzindo localizador 1012 a ajuste. Eu 4, aguarde um minuto para cópia, por gentileza. Para o táxi, estacionamento 6213, estamos com 9-8 a bordo, autonomia de 3 horas e 50 minutos, alterna o barulho. Gente, Oxana 6213, táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, altímetro 1012, morro. Autorizado táxi 6213, 27, a página 213. Seu 3144 continua a aproximação, reporta baixado atrasado. Não, pode passar, seu 3144. Seu 3144 copiou? Copiado, agora baixar e checar, seu 3144. Seu 3144, traficou agora avistando, livre pouso, pista 10, ponto 1110 graus, 99. Cuidado, pouso, pista 10, seu 3144. Condições visuais, está livre frequência para autocoordenação no local, mantendo a comunicação bilateral para o regresso 1012 permanente, Guardião 02. A Confirmo, mantenha a saída a arbor após direto Vitória da Conquista, decola da 1-0 com a primeira curva à direita, corrigindo. É, confirmando, senhor, vou dar presente pro Adil, Cosmo, 4463. Confirmo. 63. Tá 3804, identifique, desça e mantenha nível de voo 050, chegada marinha. Azul 4463, chame Recife na frequência 1251. 251 Recife, Azul 4463, boa tarde, bom fim de semana. Igualmente. Corrigão rodou, Passarelo 2230. Passarelo 2230, desça e mantenha nível de voo 050, chegada Amã em Salvador 1092. 2230 Amã 1012. Descendo ao 050-2230. Talvez uma proa mais próxima aceitaria, por gentileza, 2230. O 2230, ciente, estamos efetuando a sua aproximação com a chegada à MAN, aguardando definição de número para pouso em função do ajuste da circulação. À sua disposição. Muito obrigado, senhor. .4. 2704, autorizado Serra Bravo Lima Sierra, nível 100, decola da pista 10 com primeira curva à direita na saída Coral. O aerovia Whisky 1, transponder 5164, controle em 120.8. Área 2704, cotejamento correto, reporte pronto para acionamento e táxi. Pronto para o táxi. Corrigindo, gol 1864, chame Centro Recife na frequência 12685. 62, confirmo. 12685. 2685. Aqui, mas está mais curto que o acordo. O número 67, aguarde um minuto para a cópia, número 2. Ok, aguarda. 3144, táxi via Alfa Juliette até o gate 04, após o início do táxi do Airbus 319, é, Avianca, reporte quando visual com o tráfego. Vocês encontraram visual com o tráfego da Avianca, Airbus 319, táxi via Alfa Juliette, aguardando para ingressar no gate 04. .4076, chame a torre em 9895. 8-5. Tango desconsidere, autorizado o táxi até o Flight 1, seguirá à frente o Airbus 319, que taxará até o ponto de espera. Taxará como número 2, no ponto de espera da torre em 198, pistão 95, altímetro 10-112. O Xander 6213, decolou 32, controle 120, decimal 8. 20, decimal 8, 6213. Astro com 9 6 a bordo, 13:40 Guarulhos. Metro 1012. Assistindo na escuta da torre? Baixado e travado. Livre pouso pista 1-0, vento 1, 1-0 graus, 9-9. Já é uma aeronave de pequeno porte taxiando a retaguarda do Airbus, após prossegue via Juliette até o gate 04. Pode passar a aeronave de pequeno porte, depois para o 04, 3-4. TAM 3804, desça e mantenha 2000 pés, ajuste altímetro 1012, livre LF, acústico estabilizado no localizador. Minha autonomia, Força Aérea 2704? 4 horas. 4h30? Sim, está que ser até o hotel, reporte na interseção. Vamos parar na interseção do hotel, Força Aérea 2704. Linha 254, Força Aérea da 10 Blanca, que está no braço. Confirma, Xané, 254. Força Aérea da 10, que está no braço. Linha 250, para ver se você lembra, era 190, a curta sinal ali, mantém puxando zero. 50, para o braço sinal ali, mantém puxando zero, Salvador, gol 967, está pronto para o pushback, acima da tamanha. 967, pronto, cópia? Pronto. Pelo 167, aguarde por gentileza. Informo que a sua rota não consta aqui no sistema. Aguarde um minutinho, por favor. Guarda. Quatro zero sete meia, solo 35, libera direita, solo 12199. Alfa Tango Tango, mantém ponto de espera. Solo Salvador, azul 4076, de zona Alfa. 4076, táxi via Alfa Juliette, hotel gate 03. Táxi via Alfa Juliette, Romeu 03, uso 4076. Tô. Papa Alfa aqui, ó. Salvador, Conselho 2704, mantém o hotel para o prisioneiro. Conselho 2704, mantém a posição, aguarde. Mantém a posição, 2704. Pronto. Pronto. 167 autorizado, Guarulhos, nível 400, decola da pista 10 com a primeira curva à direita na saída da El Leda Motiva, Mike Oscar Tango Vitoral. O transponder é 5422 e o controle em 120.8. Gol 967 aprovado, Guarulhos 400, conforme a rota, decola da 10 curva à direita da El Leda Motiva. 5422, transponder 208, controle. Pronto no 11 para puxa acionamento, gol 9167. Gol 9167, em coordenação com a equipe de sol, reporta para o táxi. Liga o chama táxi 9167. Equipe Antero, Adel. Xané 6254, contato radar, atenção nível de voo 360, número perfil da El. Perfil da El, nível 360, 6254. Posso na direta da El? Mantém inicialmente o perfil da subida 6254. Apenas 6254. Passarido 2230, reautorizado 4.012, acusa no localizador. Usará no lote 2230. Aérea 2704, autorizado cruzamento da 1035 em correção 1028, taxi via Delta Alfa, reporte antes da Juliette. Agora cruzamento Delta Alfa, reporte antes da Juliette, reporte 2704. Prole, autorizaria Prole de Motiva para o Xené 6213? Prossiga. Tony, Salvador, autorizaria Proje Monte na Proxana 6213? 6213, chame o Centro Recife na frequência 125 decimal 1. 251, 6213, boa. Sete zero quatro, prossiga o táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera, chama a torre 118, decimal 95, altimetro 10, 112. Alfa Tango Tango, decolou 4-0, controle 1, 0-8. 2-0-8, Alfa Tango Tango. Sou papapá, Alfa Tango Tango. Solo 9-7, Franco Aerotrax, 117, 1-1-7, Galeão, 3-57. Essa saída, Arbor. Passa na Arbor, Alfa Tango Tango. 107 a bordo? 117, 117. Gente, táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera, chamatão em 1, decimal 95, altímetro 10, 112. Ok, 1012, lida táxi via parte Índia, chama 1895 para colégio da 90. Obrigado, boa tarde, 1917. Reduza a velocidade para 1970 nós, passarelo 2230. 2230, 1709. Passarelo 2230, número 2 para o sequenciamento, curva direita, proa 1-612-0, ultrapasse o curso do localizador, limite QDMIC 80 de Sintra 080. Passarelo 2230, direita 160, ultrapasse o curso do localizador, limitado pelo QDMIC 080 de Sintra. Controle Salvador, boa tarde, 3290, informação QDEC. Os 290, desça e mantenha nível de voo 050, identifique, chegada a Mari. 050, 3290, pode voar, tá? O perfil da chegada a Mari, 3290. Paredo 2230, desça e mantenha 2000 pés, 1012, eu ajusto o altímetro. Esquerda, proa 090. Esquerda 090, para 2000 pés, 2230. Paredo 2230, complete a esquerda, proa 060. Livre LS. Reporte estabilizado no localizador. Esquerda 060, botará no bloco. 1167, mantém ponto de espera. Mantendo. Estabilizado o localizador, TAM 3804. TAM 3804, chame a torre, indo no 8 decimal 95. Ryanair 6254, chama Centro Recife em 125, decimal 1. 1251, prossegue com o Centro Recife, Ryanair 6254, uma boa. Salvador, bom dia, voo no 867. Informação Romeu, 3300 Brasil, 1867, informação Romeu, confere, pronto, cópia. Pronto, cópia. Voo 867, autorizado Brasília, nível 360, via UPZulu 17. Decola da pista 10, com primeira curva à direita na saída Arbor Eletro. Transponder 5445, controle 120, decimal 8. Autorizado nível 360 para Brasília, né? É o peso do 17, decola da pista 10, controle saída. Confirma a saída, por favor? Saída Arbor Eletro. Arbor Eletro? O 445 é o transponder, 208 controle para o voo no 8600. Voo no 867, cotejamento correto, reporte, posso para o feedback acionamento? Cotejamento, tá? Zero. Cliente, acendendo para o 100, quando possível, por gentileza, coordenar o 080. Suba e mantenha o nível de voo, 080. 080, prato. Voz do Procer 2304 para a Coral da Presente. Após 2 mil pés, autorizado Coral. Cliente, após 2 mil. Autorizado 2230. 2230, chame a Torre 1895. Torre 1895, ótimo, senhor. Salvador, Passarelo 2230. Passarelo 2230, continua aproximando-se do Morano, que está livre, reporta o baixar travado. 2230. 3804, solo 46, libera direita, solo 121, decimal 9. 219, tá 3604. 3804. Aparelho 2230, 4, corrijo, 3 milhas e meia, baixar de lavado. Passarelo 2230, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 9 nós. Livre pouso 2230. Salvador, bom dia, são 3804. 3804, táxi via Alfa, Juliette, até o gate 06. Alfa Juliette pro 06, pra 3804. 167, a linha em manutenção no zero. A linha mantém no zero, igual no 167. Passaria do 2230, salão 149, libera direito, salão 1219. Salão 219, passaria 2230. 1, transponder, está mantendo a disputa 500 metros. Gente, qual a intenção de sobrevoo da cidade? Qual ponto? Inicialmente, Paris, tempo de voo na cidade de 1 hora e 30 minutos. Fiz decolagem no zero, gol no 167. Então 3290, reautorizado até 4000 pés, 1012. Tráfego duas para uma hora, cruzando, mantendo 3000 pés a meia dúzia de milhas com deslocamento oeste. Tráfico, porém não visual, descendo para 4.012, da 3.2 avisando. Mike Juliette Romeu, confirme a... papapapá ou papá Romeu? É o papapapá, Mike Juliette Romeu. Sim. Alfa Tango Tango, tráfego 10 horas, 3 milhas, cruzando 50 em descida para o 40, R2 da TAM, deslocando-se para o Nordeste. Paciente, o Alfa Tango Tango. Voo 1167, decolou 51, controle 120, decimal 8. 208, voo 1167. Controle, boa tarde, Gol 1167. Ah, Dael, já passou a 1600. 1167, contato radar vigilante, atenção, nível de voo 400. Comprou o perfil Dael. 400, mantendo o perfil. TAM 3290,